Equador, bom dia, Azul 2535, passa 1300 da EL. Azul 4235, correção, Azul 2535, Azul 2535, está sob contato radar, suba para nível voo 340, após 2000 pés, voa direto Leda, após Leda, Porto Seguro. Esse é o 340, após 2000 Leda e após Leda, Porto Seguro, Azul 2535. One, two, eight, decimal, three, five, if unable, 125, decimal, one. You call Argentina 1911? Yes, Argentina 1911, call receipt center at frequency, 128, decimal, three, five, if unable, 125, decimal, one. Receipt 128 decimal 35, enable 125 decimal 1, Argentina 1911. For note. Just. Então tá pronto, o posicionamento está no 3601. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, no 3601. Solo 1229 para o Sim. Obrigado, chama o táxi 1229. Tem um posicionamento bom, 229. Exato, chama o táxi 6251. Azul 2535. Azul 2535, voltando? Prossiga. Pode confirmar a frequência para Recife? 1228.35, 128.35. A secundária é 125.10. Ok, 225.25.0, obrigado. Deixa a autonomia? 4 horas. 17, 0, 4, 1, 2, 2, 9, tá? Ponto de espera da 1-0, via Pátio 3, Pátio Uníndia, ponto de espera Torre 1895, KNH 1-0, 1-4. Ciência autorizada, táxi, César, ponto de 1-0, via Pátio 1, Pátio 3, Pátio Uníndia, ponto de espera Torre 1895, 1-0, 1-4, 1-2, 2-9, obrigado. Boa noite, gol 1229, só confirmando a torre 118, decimal 60. 1269, gol 1229. Oxanar 6251, taxa autorizada até o ponto de espera da pista 0, via parte 1 na Índia, ponto de espera torre 18, decimal 95, KNH 10, 4, segue banho da Gol como número 2. Dezoito meia zero a torre. horas e 30, altera na Galeão. B01, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 em Índia, ponto de espera torre 118.60, QNH1 no 0 no 4. 14, parte 1 em Índia, 26 no ponto de espera da 3601. Boa noite, Gol no 229. Boa 229, contato radar. Poderia confirmar a mensagem para o Gol no 229? Boa 229, boa noite. Chave do contato radar, suba para nível de voo 360, após 2.000 pés, foi direto Leda. Após Leda, morte. Índia 300, após 2.000 pés, direto Leda, após Leda, morte, Gol no 229. Aguarde para 3399. Né, 6.60, após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda, morte para mim. Gente, após 2.000 direto Leda, Leda, morte para janeiro, 6.60. Autorizado, push by, chama táxi. Câmara táxi para pista 10-3349. Ono 229, chame Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 10. 1-2-8-3-5, 2-5-1-0, Google 1-2-2-1. Salvador, DAP 3601, 1300, VES, Toledo, amor. 3601, está sob contato radar, pula para nível de voo 360, após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, ótimo. O DAP 3601 vai ser necessário manter a prova devido à formação após a Leda, Leda, ótimo, DAP 3601. Em 3601, contém por quantas milhas você vai manter a prova? 7 milhas, DAP 3601. Presente, Voda Delta 3601. 3601, tem condições de mais direto Leda? Aguarde. Tener 6251, chame Recife 128 decimal 65, alterna 125 decimal 10. Com 3399, táxi aprovado até o ponto de espera da 10, direita via Índia, ponto de espera Torre 118 decimal 60, QNH 10 no 4. Direita Índia, ponto de espera 1860, com 0 no 4. 3399, obrigado, bom trabalho. Bom. aqui, ó, Avianca Oscar Charlie Alfa. Prossiga. Prossiga a autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 7, pátio 1. Autorizado, chamei ao término. Ok, gente, eu mostrei o término. Prossiga. Será que para agilizar, por gentileza, a subida que vai ser autorizada para o Galeão? Qual a primeira aerovia? É a direto Irume, UP Novembro 857. Dael, Leda, Irume. Dael, Leda e Irume, obrigado. Chame Recife 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 128 35, 125 10, 3601. Salvador, bom dia, TAN 3399, Nandael, Monte Vá. TAN 3399, está sob contato radar, suba para nível de voo 340. Após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Monte Vá. 2000 pés, voa Leda, após Leda, Monte Vá, TAN 3399. Salvador, bom dia, Tana 349, informação Charlie. Prossiga. Muito bom dia, paciente da Charlie para autorização 340 com fim. Bom dia, 1-4-0-4-0, informação Charlie confere, autorizado para Confins, e apesilo 21, nível de voo 360. Saída Arbor, após o corrige, saída Arbor 1. Após voa posição Elefa e após voa Tosop. Primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5504, controle Salvador 120 decimal 8. Para 2500, 10, papai. Certo. No perfil da Arbor 1 Alfa. Correção, Arbor 1, após Elefa. Após Tosop, Apa Zulu 21, curva à direita após a decolagem. 5504, transpondo 208, é o controle de saída. Azul 4040. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback no portão 8. 4040, chamará. Salvador, Arcaxinha de Alfa, informa o término do reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia. Ano 3399, chame Recife 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. Recife agora, 1-2-8-3-5, 2-5-1-0, tá? 3-6-9-9, bom dia. Bom dia. Nove cinco uno uno, autorizada final do R9, a porta para cantear 23. Sendo autorizada final do R9, chamar a pesada da nave do fone. Salvador, azul 4040, pulsão 8 por estacionamento. Autorizado, Jantex. 4040, chamará. 39511, completa final do procedimento RNAV e chama a torre 118-6. 118-6. Salvador 4040 da Azul para o táxi com 113 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Uberlândia. Azul 4040, táxi está aprovado até a ponta de espera da pista no zero. Via Patione, táxi é Índia, ponta de espera Torre 118.6, QNH 1014. Autorizado o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, conexão Torre 1895. Muito bom dia, senhorita. Bom voo. Bom voo, tá visto? Bom voo. Só confirmando a Torre 118.60. 1860, azul 4040. Bom dia, senhora identificação, vou ir direto para o serviço 367, estando para 4.000 pés, o bicho no 014. Serviço 367, direto para 3.0.357. Salvador, bom dia, hoje Schneider 6075, informação Charlie, autorização Serra Bravo, Serra Papá, São Paulo. Minuto cópia. Salvador, boa noite, eu tenho 951, livrou essas coisas. 951, Alfa Juliette, Portal, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, na escuta, deu lá, obrigado. 6075, cópia. Copiou, 6075. Autorizado para Serra Brasa, Serra Papá, VPS no 0, Papá, VPS no 6, segue conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360. Saída Tael, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5517, controle Salvador 120, décima 8. Ask the both positions by heading Sierra Victor 367 for final RNA runway. Go 9961, Alô, bom dia, go 1961. Clear both arrival until both positions. After bomb position, fly heading Sierra Vista 367 for final RNA's runway 10 of Salvador. We're going on a system distortion that we are cleared to land to flight level 050 and find our flight to bomb position and then we're cleared to land to after bomb flight to Sierra Vista 367. So, and I'm going to send a message to Manifest. 1961. 1961, nível autorizado 360. 360, 961. Correto, chame pronto por, no pátio 3. Camarada pronto no pátio 3 do 961. Salvador, muito bom dia. Azul 4040, decolado. Azul 4040, está sob contato radar, sua para nível de voo 360. Após 2 mil pés, vai direto para Elefa. Após 2 mil pés. Direto Elefa, subindo para 360, azul 4040. Salvador, bom dia, Oceané 6225. Oceané 6225, acione identificação, desça para nível do voo 06200. Autorizado a chegada BOMF. Após a posição BOMF, programa Serra Vista 367 para final RNAV 0 Salvador. 7-0. Desça para nível do voo 06200. Firmando apenas nível de voo de descida para o 060. Firma aqui, 060. Controle 4040. 4040, prossiga. Pode chamar Recife? Afirmativo, chame Recife, 1260, alternando 288. 260-288, azul. Na 3597, desça para 2500 pés, ajuste no 014, autorizada a sinal RNAV, reposta passando, Serra Vista 366. 2500, para... Cúmulo 014, para trás, autorização, 3597. Uno, parte 3, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 961. Salvador, bom dia. Chamei aqui a 0.5.